Natal de Natal de SA, escola autorizada, aqui estamos 7, 130 graus 109. Ajuda 712, Aracaju, via Golf 677, meu de voo 1970, saída Conde, decola pista 90, primeira curva esquerda. A senhora 0277, controle 120, decimal 8. Poderia executar o PC da Conde no alvo? R-Nave? Afirma. Sente eu coordenar com o controle aqui. Um minutinho pra gente fazer. Graça. Ciente, vai curvar direito, não adianta ter feito a saída. Entendo. Ah, escuta. Então, 3290, na agressão final da 10, portará a baixa travada. 3290, posto autorizado, 0, vento 140 graus, 1099. Livre pouso, 10, tá 3290. Sou Juliette Serra, decolou 3-9, 208. Sou Juliette Serra 2. Sou Juliette Serra. Decolou 3-9, controle 208. Controle 208, grato, sou Juliette Serra. Controle Oscar, ele marca a visual com a campo. 1-7. Oscar Lima, eu chamo de torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Oscar Lima. Controle Papa Romeu, hotel direito Serra. Hotel direito Serra, Manati, direto, número 10, reporte limite CTR. Reporte na 20 milhas, hotel direito Serra. Fox 70. Papai Romeu, Papai Jorge, Papai, não escuto. Apenas confirme a pista que decola o pátio. Paginete, Papai, Irecê, via roda apresentada no plano. Plano Yankee 120, pode modificar para 105 e segue visual. Saída Momo, decolando a pista no 7, primeira curva esquerda, Momo, pode DCT. Aciona 5175, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. 0.02580. Gol 1869, chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Tá correto, 03 a bordo, bata, aparecionamento com a torre, ajuste ao time 0, 15, boa viagem. Autorizado a Lari manter, pistão 10. Lari manter 10, CNR 62, 01. 170, autorizada Conde 1 Alfa, saída R-Nave, decola pista 10, primeira curva esquerda, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Obrigado pela coordenação, Solo. Foi autorizado com ajuda 712, 170 para Aracaju, decola da 10, perfeita Conde no alfa com curva da esquerda, Golf 677 no dia, 3.02, 77 com 3208, chamando-nos para o pushback acionamento ajuda 712. Correta para as contas, ajuda 712. Bota 3, 290. Torre Salvador, o Oscar Maeco, solicito se possível coordenar com a Israel uma condução para 3 passageiros, aeroporto 4. Sim, coordenarei. Certo. Solo Salvador, da 3290, boa tarde. 3290, Zero, boa tarde, táxi via Alfa, é o constante da Juliette. Alfa 3 Juliette, tá 3290. Uma pequena manha, só pode ser até o 240. Jaguar nível 240 seria o desejado? Levante, seria o nível final. 7240, sobre uma senha, o 2580. Para o 2400, 2580. Ajudar de papel, autorizado na área e manter pista no 7. Opa, Oscar Lima Eco, Polo 47, 180 autorizado, livre na parte 4. Chilema 201, decolado, 47, controle de Salvador, 208. 208, boa tarde, Chilema 201. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Chilema 201, quando possível, boa letra. Chilé 0201, boa tarde, contato o radar, direto Leda, suba o 360. Leda, sobe o 360, Chilé 6201. Chilé 2580, chama agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 260 e autorizado 240 de nível. 4-1, se eu puder já adiantando pro de da gel pro 6201, seria muito grato. Aguarde de coordenação, 6201. Muito obrigado. Copa, decolado 50, controle, Salvador 208. Foro 208, papá, Juliette, papá. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, é da Momo, suba nível 120. Da Momo, subindo nível 120, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. O Chiré 6201, da presente da GEL. Na sua, obrigado, 6201. Azul 2591, serviço radar terminado, chame Deus em 1201. Azul 2591, Salvador. Presença livre, coordenação. Papa Gilete, Papa, radial de área de saída. Radial de saída 317, senhor. É presente em rota, Papa Gilete, Papa. Autoriza então a 317, autorizado a radial 317, atenção direta ao nível 120, Papá Juliette Papá. Avião subindo para 120. Médio subindo para 120, o Papá Juliette Papá. Controle na presente, gostaria de solicitar uma centena, nível final, uma centena. 00, confirmando, já voa visão nessa rota. Afirmo, já voado visão nessa rota, Papá Juliette Papá. Seja uma centena, subiu uma tenha, o Papá Juliette Papá. Mente, subindo para uma centena, o Papá Juliette Papá. Azul 4206, na ponte 9 de estacionamento. Fecha táxi, azul 4206. Fecha táxi, azul 4206. Salvador, azul 2702, fecha táxi. Salvador, é muito boa noite. É o Xanea 625, não é autorização. Guarulhos, nível do repetitivo. Xanea 6259, mais informação para o Tupada. Pronto, certo. Xanea 259, Guarulhos, Ampers 110, pode estar o Baté. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótima. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Adiciona 5431, controle 120, decimal 8. Ok, Decline Zulu 310, até o Baté. 360 é o nível da El, Leda, Mótima. 5431, transponder 1208, controle, Xanea 6259. Correta, pode pôr do Xanea 6201, chame centro Recife na frequência 125.1, alterno 33.25. 251, 3325, Xanero 6201. 2712 para o táxi da BMAD, autonomia de 2 horas em 3, confirma Salvador. Azul 2712, após para o ingresso do pátio principal. Vamos para o ingresso do principal, dois. Azul 2712. Azul 2712, táxi em frente, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1182195, ajuste na 095. Autorizado, táxi, ponto de espera, 114, fundo lá. Obrigado, boa tarde, até a próxima. Azul 4206, temos 122 a bordo, autonomia de 3 horas 20, contornando Maceió. Comandando, ponto de espera, pronto. Azul 2712, autorizado aliado decolar pistão 0, no 30 graus, 089. 20 decolagem pistão 0, azul 2712. Bom, queria solicitar uma reposição aqui para algum, ok? 10. 712, decolada 03, controle Salvador 208. Controle Salvador 208. Controle 208, boa tarde, azul 2792. Boa tarde. Salvador azul 4206, agora sim, pronto para o passo. Autorizado azul 4306, via Pátio, taxi Índia, ponto de espera torre 1129.5, ajuste altímetro 1095. Pátio Índia, ponto de espera 1129.5, azul 4306, muito obrigado pela presença. Roberto, saio da Conde no Alfa, subiu ao nível 170. Nível 170, azul 2792. Chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 0.15, procedimento ILS-X8, estamos 0. Chegada Bonf, 4.000 pés, ajuste Azul 4206, autorizado, linha área decolar, pista 90, vento 140 graus, 079. Linha área decolar, pista 90, azul 4206. Azul 406, decolada 08, controle de Salvador 208. 208, Salvador, Azul 406, boa. Boa tarde, ou melhor, boa noite, 1645 da Gol, se a gente tiver informação, autorização vitória. 1645, Salvador, vitória, Apesolo 44, Nilton 360, da, saída da El Leda, seguro. Decola pichando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360 via Apesolu 44 para a vitória. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, Leda seguro. Controle de saída em 120, decimal 8, transponde 5436. Boa, na meia passeão. Correio, após ponto, gol no 645. Reforçando a parada, gol no 645. Após o leste, após chegar ao centro de Recife, na frequência 12685, alterno 12545, bom voo. Controle Salvador, Azul 4206. 4206, prossiga. Capacidade de coordenar com o centro Recife, nível 290. Aguarde de confirmação. Graças. Romeu Alfa, Uniforme Romeu, chegada Bonf, desce para nível 050. Bonf 050, Alfa. Azul 4206, autorizado nível 290 e está presente direto Aracaju. E direto Aracaju, nível 290, aprovado, azul 4200, obrigado. 08, achando a identificação na proa do MDB Simbra, reporte no ideal de descida, procedimento ILS X-Way da pistão no zero. Guarde o chamador 59, autorização para o táxi. Tá, pessoal. O TRAN 3897 vai realizar o pushback um pouco mais para trás e para liberar a passagem da aeronave da Avianca Sola. Deixa o pushback conforme o padrão, ok? Confirma? Gente, o padrão é livrando mesmo o ingresso do pátio. Sim, senhor. Ele está realizando a manobra. Obrigado. Para o táxi, zona 645, com 3 horas e 30, está o senhor no confim, zona 3, no H-Bot. Direita, via Índia, ponto de espera, torre 1, no edição 95, ajuste ao tinto 1015, gol 645. Onde está o com 190, 195, confirma a frequência, 18. 118, decimal 95. 1895, legal. O Xamé 259, segue táxi, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste ao tinto 1015. Ativo via pátio, Índia, ponto de espera, 0895, com 1015, Xamé 259. Deixa para 2012, ajuste 1015, Luiz LS, reporte localizador da pistão no 0. 2015, vai reportar estabilizado. 7-6, que está 0 alfa e 1, volta. Voo 705, estabilizou no localizador, estou no zero. Voo 705, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 18, obrigado, boa. Final da pista 10 estabilizado. Voo 705, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardando autorização, guarde 3897, 219, rebordo, alterna galeão, autonomia 3 e 26. 3897, táxi autorizado em frente, após direita, Índia, ponto de espera, torre 1-1-1-1-9-5, ajuste ao tinto 1-0-1-5. Via Índia no ponto de espera, 295, altimetro 1-0-1-5, está 3897. 59, mantém o ponto de espera, 1-0. Abre-se. Olhando para o 08, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Gente, autorizado com o sistema 0, vamos no 705. Controle Salvador, 120, sétima hoje. 208, obrigado, Jambor. No final, ILS. Salvador, boa tarde. 3, novembro confere, minuto para cópia. Controle, está autorizado a descida do hotel de Letra. Eu, para 500 pés, ajustado no 015, hotel de Letra. Controle bom no 645, pode voar da El direto da presente? 645, direita, direto da El. Ok, obrigado. Autorizando ele manter, pistão na zero. Ali mantendo zero, chamando 259. 3283, Brasília, Antas 197, nível de voo 360, Pedar Bor, Elefa. Decola pistão na zero, primeira curva à direita. Aciona 5442, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, pistão na 7360. Arbor Elefa, temporada 10, prova de 442, transponder no 308, controle, deixando 3283, posição 1. Correto, pode contar 3283. Salher, 6259. Tempo, 4 graus, 08. Autorizado, pistão 0. Mantido, decolagem autorizado, pistão 0, chanel 6259. 3897, ponto de espera. Boa tarde. 3897, mantenha o ponto de espera, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Estabilizado o Alfa e uniforme Romeu. Papo Romeu, Alfa, uniforme Romeu, livre leste, chame torre 118, decimal 95. 18, 95, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. Papa Romeu, Alfa e Uniforme Romeu. Papa Romeu, Alfa, Uniforme Romeu, qual parte do esposo? Corrigindo com a pista em ponto? 1-0. 1-0, sim. De continuar a aproximação, agora a autorização de pouso. Romeu. Romeu, Alfa, Uniforme Romeu, pouso 0 pistão no 0, no 30 graus, 099. Livre pouso, pistão no 0, Alfa, Uniforme Romeu. Xenem 259, 2927, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Xenem 259, boa noite. Papa Romeu, Hotel de Leste Serra, vertical de Itapuã. Gente, Hotel de Leste Serra, mantenha vertical de Itapuã aguardando. Hotel de Serra, curva pela direita. Curva pela esquerda, pode ser? Já será, não pode voar direto Leda. Chegando a 259, prédio Leda. Direto Leda, obrigado, 259. Romeu, Alfa, Uniforme Romeu, informação de tráfego à direita, 500 pés, asa rotativa, fazendo espera visual no intercept. 7, tenho de caso, Alfa e Uniforme Romeu. Olha pro 08, a próxima matéria, confirme. Alteração para o final ILS, pistão 0, tem a proa limite localizador. Desça agora para 2.000 pés, ajuste 10 no meio. A saída chama agora o centro Recife, é 1251, alterno 3325, solicite direto ao centro, bom voo. Obrigado, tenha uma boa tarde. 97, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, tá 3897. Decolagem autorizada pista no 0, número 6, 0 grau 079. Autorizado decolagem pista no 0, até 3897. Alfa, reporte antes da Juliette, Alfa Uniforme Romeu. Número 6, 0 grau 079. Autorizado pouso parado, na cabeceira 17, hotel de Leste Serra, vai estar travado. Gente. Olympus 08, direita pro a 010, limite ao localizador. Direita 010, limite ao localizador, Olympus 08. 208? 208, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite, 3897. Eu estou 3897, contato radar, CDBL, subo 320. Dael 320. Autoriza Dael, 3897. Autoriza Dael. Os 08 para o localizador, curva direita na proa 070. Livre elétrico, reporte estabilizado. Direito 070, para estabilizar. Reporte da Lima. Corrida atenta a viatura, ok? Um solo de casa. Boa noite, o Azul 2781, Vicente da Novembro, solicita 180 para a Vitória da Conquista. Azul 2781, confirma o nível solicitado? 1080. Gente, agora de novo, por favor. Reposta táxi 3283. Manda para o táxi 3283. Chanera 6259, chame centro Recife, na frequência 1251, altera 133, decimal 25. Fora 251, 3325, boa noite, Chanera 6259. Boa noite. Respirando Delta, boa tarde, sua diamante, chega da mãe, reporte no ideal existida. Até 080, Bravo Delta. Estabilizar o localizador, Link 08. Link 08, Levelense, chame torre 1118, decimal 95. 1895, Link 08. Sistema 7. Torre 1118, decimal 95. Azul 2781. Ah, escuta, pronto para a cota. Rapaz, eu tenho o nível do apresentado aqui 200. Se eu copio 200 ou prefere a modificação? Copio 200, já. Gente, azul 2781, vitória da conquista, autorizado. Nível de voo 200, saída Arrabor, Elefa, após Elefa, DCT, o Pilar, DCT, vitória da conquista. Recolha fechando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5446, controle 120 decimal 8. Autorizado então, vitória com kit nível 200, decolando pela 10, saída boa, Elefa, Opilor, vitória da conquista. Transponder ao 5446, o controle 1208, é o azul 2781. Saída, pode controlar 2781. Ok, chamaremos de lá. Papai Alfa, uniforme Romeu, autorizável cruzamento, Quebec, cruzamento no 7, Papá, frequência livre, estacionada 5. Galeão, pela rota do plano, na P9 857 após Mojo, no voo 340. Saída da El, Leda e Rumi. Decola fechando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5453, controle 120 decimal 8. Queda, pode pronto, 3197. Tá 3283 com 174 a bordo, 3 horas e 30, alterna com 1. 3, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-3-9-5, ajuste ao 5-1-0-1-6. 1016, Uno 3295, já 329830, boa. Confirmo. Cruzamento autorizado.